Japinha Conde. Bebi pra aliviar, chorei pra descarregar, compartilhei meu sofrimento, fiz amigos com o mesmo sentimento. Dividimos histórias sofridas, o ombro de um amigo virou ponte recaída. Não sei se foi acaso ou destino, mas foi no boteco que fizemos nosso hino. Eu sou cachaceiro mesmo, eu bebo mesmo, ai de quem falar de mim. Eu bebo no litrão, eu bebo no golinho, esse é o hino dos cachaceiros do Brasil. E eu sou cachaceiro. Cachaceiros do Brasil. Dividimos histórias sofridas, o ombro de um amigo virou ponte recaída. Não sei se foi acaso ou destino, mas foi no boteco que fizemos nosso hino. E eu sou cachaceiro. Sou cachaceiro mesmo, eu bebo mesmo, ai de quem falar de mim. Eu bebo no litrão, eu bebo no golinho, esse é o hino dos cachaceiros do Brasil. Eu bebo no litrão, eu bebo no golinho, esse é o hino dos cachaceiros do Brasil.